Muito bem-vindo, essa é a Hora do Falácia. Hora do Falácia, programa que você ouve todos os dias aqui em alguma hora na Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Na Hora do Falácia pode acontecer de tudo, pode acontecer de tudo. Inclusive isso aqui, Hora do Falácia. Rádio Livre Capivara 96,1. Vamos ver o que acontece quando combinam duas coisas: um homem e um trompete. Capivara, a Hora do Falácia. Isso aí, você acabou de ouvir Miles Davis, Two Baskets. Vou deixar vocês agora com outro som do Brasil agora. Vamos voltar pro Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Não é essa, é a Hora do Falácia. Esse foi Olê Mulher Rendeira da Paraíba. Vamos ouvir agora Coro das Maçadeiras, Meninas Cantoras de Nova Petrópolis. Com apoio da Rádio Livre Capivara. Produção Rádio Livre Capivara e pós-produção da Rádio Livre Capivara. Cajuína e depois Mulher Rendeira, Coral Juvenil EMSP. Existe música. Muito bem, esse foi o coral das meninas cantoras de Cajuína, Mulher Rendeira, o coral juvenil da MSP. Vamos ouvir agora uma versão de Milestones com Joe Cotrene. Milestones, Joe Cotrene. Probleminha técnico, a gente já vai resolver. Só um minutinho. Só apertar alguns botões. Pronto. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Esse é o Hora do Falácia, que acontece a qualquer hora. Um abraço a todos os que estão ouvindo Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara pela web, radiocapivara.blogspot.com.br, e também pela nossa rádio 96,1 FM. Sintoniza aí. Rádio Livre Capivara, é a hora do Falácia. Essa é a Hora do Falácia. Você acabou de ouvir o grande Miles Davis, o grande Joe Coltrane tocando Milestones. Vamos para uma outra agora. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Também pelo nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Vai lá. posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder este trem que sai agora às 11 horas, só Bom, parabéns aí para as meninas de Petrópolis que foram ovacionadas cantando, primeiramente Trem das Onze e depois Bee Gees. Foram as meninas de Petrópolis, Bee Gees, Staying Alive aqui na Hora do Falácia. Fica agora com um pouco de Samambaia. Artigo 18º. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade... O banquete este direito de mendigos. Inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Isso, que sexy, que sexy, vai lá. Thank you. clothes to wear. How you walking, baby, now? Left me no place to go. É isso aí, som do caralho, som do caralho. Você tava ouvindo Double Trouble por Butterfield Blues Band de Monterrey, pop e funk. Rádio Livre Capivara, 96,1. Fica agora com Som Imaginário, Cenouras. Ó, a banda brasileira. Década de 70, Sonho Imaginário, Cenouras, um belo rock progressivo. Eu hoje tenho um assunto delicado pra falar com você. Eu muito tenho meditado sobre a vida que você esqueceu. Você está com a cabeça virada para o nada e não procura nem saber o que eu penso e o que faço. Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance. E eu encontrei a solução pro seu caso e proponho um tratamento pra você melhorar. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Vou plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Plantar cenouras na sua cabeça. Eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Neste meu lencinho, que tanto estimo branco por inteiro, Isabel de Louro de Souza de Mertides, da Fonseca e Silva de Leão Monteiro. Hoje olhando o lenço, eu sei porque que é que nosso amor há muito tempo que não deu mais pé. É muito nome pra uma só mulher e pra esse teu criado que se chama Zé. Oh. Ah, mas pensando bem, foi muito bom. Entre nós dois tinha um cifrão pra mutilar o nosso bem querer. Você é rica, toma até que suco. E eu sou pobre, meio maluco. E o que eu mais gosto é pigar coleval. Que bom, que bom, que bom. Escrevi vosso nome neste meu lencinho, que tanto estimo branco, branco, branco, branco. Isabel de Louro de Souza de Mertides, da Fonseca e Silva de Leão Monteiro.

Muito massa, muito massa. Vai, Laurindo. É isso aí. Um abraço pro Laurindo. Ô, Laurindo, um abraço, cara. Adorei te conhecer. Grande Laurindo. Conheci ele aqui no De Cara com a Capivara. Esse é o Hora do Falácia. Lembrando, então, mandando um grande abraço pro Laurindo, que curte muito o Premier. Mas eu mando o Premier pra vocês aí, por favor. Vamos de papo, língua de trapo. Vai? Vai? Vai? Vai? Pera lá, aos poucos. Esse foi um programa que rolou com o Laurindo e o Sub. É, vamos aí, língua de trapo. É isso aí, pessoal. Essa é a 96.1 MHz Rádio Capivara. E este é o programa Pérolas aos Poucos. Hoje com um dia muito especial para mim, para Laurindo, porque nós temos dois sons que me agradam demais. Primeiro, o disco base mesmo desse programa é o Língua de Trapo. Gente, desculpa, tá com um problema técnico aqui de internet para passar o Pérolas aos Poucos com o Laurindo, e que ele vai falar um pouco do Premier. Eu vou dar uma seguradinha aqui no play. Enquanto isso, você escuta um pouquinho mais para Meditando Break, mas só um trechinho, e a gente já volta para essa homenagem ao Laurindo. Vamos lá. Vamos de Premier. Outro do Premier. Cansei da paisagem da terra de concreto. Comprei um telescópio visando o céu, olhando a lua, não acreditei. Latas de cerveja, plástico. No parque industrial, o céu ainda aparece sobre fios de alta tensão. Gente que saboreia os filés da última baleia e dorme feliz de barriga cheia. Cansei da paisagem da terra de concreto. Comprei um telescópio visando o céu, olhando a lua, não acreditei. Latas de cerveja, plástico. Passear no parque industrial. O céu ainda aparece sobre fios de alta tensão. Uma vez numa tarde quando ela falou que meu QI era baixo, que eu não tinha estudo, ela me desprezou. Lembrou também nessa tarde que ela reforçou que esse negócio de duro não dava futuro, ela me dispensou. Me lembro uma vez numa tarde quando ela falou que meu QI era baixo, que eu não tinha estudo, ela me desprezou. Lembrou também nessa tarde que ela reforçou que esse negócio de duro não dava futuro, ela me dispensou. Me pus trabalhar feito um burro, entrei pra um curso superior, deixei meu vidão só por ela, me formei doutor. Correndo ela eu fui procurar, achando que eu tava com pique, mas quando eu sondei sua vida, ela tava metida, veja se pode na vida de um hippie. Mas não me dei por vencido, nem considerei derrota, dando uma volta por cima, tirei no momento essa pedra da bota. Ah, queimei meu diploma no fogo, dinheiro doei por fanato, sabendo onde tava o tesouro, mexendo com couro, aprendi artesanato. Tornei procurar minha musa, levando uma bolsa e um broche, mas quando eu sondei sua vida, ela tava metida com um gringo bacana lá em Bariloche. Desgraçada marquiavélica pioienta, filho de uma égua. Eu economizei, misei, comprei uma Kombi 66 de um japonês. Eu economizei, misei, comprei uma Kombi 66. Ela é ensinada, ela é uma brasa, corre a beça e vai sozinha pro Ceasa. Ela é uma joia, que lataria, passou de 30 já começa a bateria. Eu economizei, comprei uma Kombi 66 de um japonês. Eu economizei, comprei uma Kombi 66. Ela é ensinada, ela é uma brasa, corre a peça e vai sozinha pro Ceasa. Ela é uma joia, que lataria, passou de 30 já começa a bateria. Mas vou contar pra vocês, ela já me aborreceu. É só Ceasa. Tem mais de um mês que eu não volto pra casa. Lelê, eu economizei, comprei uma Kombi 66 japonês. Eu economizei, aqui. Você e o enxoval. Vou ver a menina dos olhos do sol. Não, não tenho tempo pro frescobol. Você quis ficar pra ver o romance na TV. Mas como pude me submeter? Eu queria ter em nossa cama a paz. Você a transformou numa câmara de gás. Mas como pude me submeter? Mas como pude me submeter? Em seu tom imperativo, queria meu cérebro exclusivo. Tinha ciúme até de um livro. Ouvia a conversa telefone, sempre sutil como um trombone. O seu intermédio, fui mal falado em todo o prédio. Mas como pude submeter? Mas como pude mas como pude? Importantes da minha vida, que eu ouvia quando era moleque, aquele tipo de coisa que é, acaba por impactar muito a sua vida mesmo, quando você tem os sons que são importantes para você quando você é pré-adolescente. Foi um dos primeiros sons que eu ouvi por mim mesmo. Eu adoro, conheço as músicas todas de cor. É, ajudou a eu ter uma certa veia política, me ajudou a repensar o mundo. O Língua de Trapo é bem interessante, que não é exatamente o panfletário mais tradicional. E também o Premê. O Premê é importante, que inclusive tão importante para mim que o meu apelido Laurindo vem de uma música do Premê, que é o Quase Lindo. Então hoje eu estou realmente como um porco no chiqueiro aqui, feliz da vida com o nosso programa Pérolas aos Poucos. É isso aí, muito legal. Então hoje, terça-feira super especial, dia 1º de novembro aí, feriadão. Ah não, feriado é amanhã, né? Dia 2, verdade. Enfim, estamos começando aí mais um programa. Esse disco aí que a gente vai tocar, ele é de 82, né? O primeiro disco do Língua de Trapo. Então vamos botar pau na máquina aí, que hoje a gente tem bastante coisa para falar. Talvez a gente receba alguns convidados aqui no estúdio da rádio. Lembrando que hoje a rádio vai ter uma programação especial aí na madrugada. A gente vai fazer um programa em parceria com a Rádio La Tribu, lá de Buenos Aires, né? Vai entrar no ar aqui, provavelmente, São Carlos, a 1 da manhã. Ou melhor, aqui em São Carlos. Aqui a partir da 1 da manhã, se estendendo pela madrugada, lá na Argentina também. E vai transmitir pela web, né? Pelo site das duas rádios. Enfim, vai ser bem bacana aí. O Paulo, que é da La Tribu, né? Colombiano aí, que trampa nessa rádio aí de Buenos Aires. Ele tá aqui em São Carlos, vai ficar aí pro contato. E vai estar aqui com a gente hoje e tal, vai contar um pouco da experiência dele lá. É, nessa rádio lá, que é como se fosse uma espécie de rádio comunitária aqui para nós, né? Enfim, depois ele vem e explica melhor, então vamos aí curtir o Língua de Trapo. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre, Capivara. audição especial, o conjunto Língua de Trapo. Ao lhe pedir em casamento, esqueci de lhe dizer que eu não sou rapaz normal que você esperava ter. Minhas manias tão excêntricas podem até lhe incomodar, mas não se esqueça, benzinho, para sempre hei de lhe amar. Um maridinho carinhoso posso até me revelar, mas meu estado masoquismo você vai ter que aturar. Na hora do amor, só vendo televisão e comendo chocolate com a barriga no colchão. Olha aí a nova posição. E por falar em posicionamento, tenho constatado que a esquerda festiva, assim como a anarquia compungida, possuem características comuns com a direita compenetrada, o que leva a crer que dois adjetivos, quando acasalados, não possuem a mesma sobriedade de uma só qualificação. Bora! Que eu não sou rapaz normal que você esperava ter. Minhas manias tão excêntricas podem até lhe incomodar, mas não se esqueça, benzinho, para sempre hei de lhe amar. Você há de gostar do meu rol de amizade. Todos prezam a tradição, a família, a propriedade. O pediatra já dizia: esse menino é um problema, sofre de esquizofrenia, é um fruto do sistema. Olha aí, sempre o mesmo tema. Por falar em temática, tenho constatado que o movimento estudantil, assim como os demais setores mobilizados da nossa sociedade civil, insistem num debate conjuntural, olvidando seus problemas mais cruciantes e prementes, tais como a obrigatoriedade do uso de papel higiênico perfumado nos banheiros das nossas faculdades. Cavalo. capitalísticos, dólares injetam tudo. A gente foi porque ficou legal. Propala-se a fome em nome dos. Esse coral não era pra ter. São contas de vidro, sonhos coloridos, bolinhos. A gente foi porque ficou legal. Harideus, meninos, 2020. Pague dois, leve três, é só mais dessa vez. Oh, vinde, vinde, regue sua alma, love seu espírito, com límpidas, translúcidas bolinhas de amor. Solte-se, solte-se. Pulsação e ritmo. Novo produto místico. Bolinhas de amor. Juros abençoados, corretores sagrados vendem a prestação. Seu terreno no céu, edifício Babel, preço de ocasião. Glória a Deus, meninos, 2020. Pague dois, leve três, é só mais dessa vez. 2020. Ver se alguma rapariga se dispunha um tete a tete. Meu sonho era uma chacrete. Mas antes do amor ser consumado, quis ter o estômago forrado pra evitar humilhação. Corri pra uma cantina italiana, pedi filé à parmegiana com catuaba, arroz e pão, para a surpresa do garçom. De quebra, um prato de sopa bem morna, 20 ovinhos de codorna, tudo ao molho vinagrete, para encarar o tete a tete. Comi mais do que um monge tibetano, e a sobremesa foi tutano, pra aumentar minha energia. Quando eu ainda queixava-me da conta, lá no hall de entrada ponta, um monumento de guria, 5 de frente e 3 de esguia. Sem perda de um segundo abordeia, convidando-a pra ceia, e de pronto ela aceitou. Com tanta energia armazenada, já passei-lhe uma cantada, vamos lá pro meu chateau. Eu moro num apê em Santo Amaro, o aluguel de lá é caro, mas não tem elevador, a escadaria é um suador. Então ela encarou-me e disse: filho, não existe empecilho que detenha-nos de amar. Mandei um táxi parar no interior de um táxi mirim. Eu resolvi então, enfim, partir de cara pra ação. Depois de mordiscar a sua nuca, vi que ela usava peruca e que seu nome era João. Nas horas vagas, Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. O que houve aí, pô? Em Brasília, 19 horas. 3,1%. Mas eu já nem penso mais em voltar pro meu sertão. Nham, nham, nham, em voltar pro meu sertão. Quando eu vim lá do Nordeste, eu era cabra da peste, patola e folgazão. Trabalhando noite e dia, nem sabia que existia o índice de produção. Só me lá da indústria era cheio de astúcia e de muita ilustração. O patrão apoquentava e quanto mais eu trabalhava, menos eu tinha razão. Eles vinham e diziam: Severino, seu destino é seu orgulho da nação. Se mostrar para o Brasil, até na televisão. Hora extra mais a preço, tudo isso abaixo o preço, era a competição. Então se eu fui eleito o operário padrão. Nham, nham, nham, o operário padrão. Nham, nham, nham. Ai meu Deus, volta, velho mundão. Na conversa com os amigos, eu fui vendo os perigos, recebendo informação. E hoje eu nem quero lembrar dos tempos de servidão. Nham, nham, nham, dos tempos de servidão. Minha vida de pelego se mudou com o desemprego, com os tempos de recessão. A fome foi apertando em cada emprego que arrumava, mudei minha posição. Da imprensa perdi o medo, na prensa perdi o dedo, fui ganhando instrução. Sempre bom cabra da peste, botei medo na Fiesp, firme na negociação. Eles ainda me dizem: Severino, bom menino, deixa de subversão. Tu acaba na cadeia, teu lugar é no formão. Mas eu tenho confiança que esse Brasil criança um dia ainda vai ver cada um se eleger o operário patrão. Nham, nham, nham, o operário patrão. Nham, nham, nham, o operário patrão. Thank you. querida Conchita. Estou a te ligar pra te convidar pra manjar e comer comeu nas pracholas. Ricorda aquele giorno che nós fomos no ristorante do Grupo Sérgio. Você parlou per me, sua mundana, você parlou per me. Facciamo l'amore lá no meu beliche. Logo agora que eu misturei cocomero com alite, você veio me falar em amore, em sexo, que eu tô com uma bruta dolor no duodeno. E você parlou per me, vá, mas me toma um sar de fruta eno. E a dolor foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu gritei pro garçom: chega de espaguete. É isso aí, pessoal. Esse é o Pérolas aos Poucos, programa que apresenta um vinil por semana. Já estamos há mais de meio ano nessa. Esse disco é o Língua de Trapo de 82. Como eu disse, eu fico muito, muito feliz de apresentar esse disco. Esse disco é muito importante para mim. Então vamos comentáriozinhos aqui. Burrice precoce, né? Tiração de sal, tira o sal com os movimentos estudantis. É legal para nossa autocrítica mesmo, porque a gente quer os estudantes querem se manifestar, como a gente está vendo na FEFELESH e tal, é bom ter autocrítica. Regra espiritual é uma tiração com as religiões bicho grilo tal, que no fundo são tão vendidas quanto qualquer. Aí, valeu, Laurindo, valeu, cara. Tá meio travado aí, mano. Vamos de outro esquema. Não tá ao vivo, não. Era uma gravação aqui do. A gente tava ouvindo Pérolas aos Poucos. Papo de língua de trapo, só que tá travando. Vamos pra outra coisa. Vamos de um jazz. O que vocês acham de ouvir um jazz? Em homenagem ao nosso programador, o Jim. Ele tá de saída e ele tem o programa dele, é o All the Jazz, que vai ao ar toda terça-feira, em breve. Ele tá de férias ainda. Quando você tá pretendendo voltar? Daqui umas três semanas ele tá de volta. E dá pra você ouvir os programas dele pelo Groove Shark também, né? Todas as terças ao meio-dia. All the Jazz. É meio-dia? Meio-dia. Tá certo. Vamos ouvir um pouco então, enquanto isso, de Joko Traine. Falou, Jim!

Jorge Ben, isso aí, galera. Tem que ouvir esses caras, ó. Dá uma olhada. Eu piso, vocês vão me desculpar, mas eu piso até ali no rap. Eu não vou muito pro rock, não. Não é muito a minha praia. Vocês vão me ouvir menos colocando pra vocês rock. Meu pé tá ali. Samba, jazz e um funk, quem sabe. E um rap, né? E um rap. Racionais. MC. Esses caras manjam do rolê. Racionais MCs. Vamos lá. O que vocês querem? Vocês querem Baden Powell? Não, nada a ver, né? Vamos lá, Becos e Saída Brown, capítulo 4. Como vai? Da ponta pra cá. Eu queria ouvir aquela do Racionais MC. Uma música muito bonita. Que é, na verdade, do Jorge Ben. E os Racionais gravaram. O nome dela é Jorge da Capadócia. Tudo bem? Jorge da Capadócia. Vamos lá? Sobrevivendo no Inferno. Jorge sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pé. Possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem. Ibrahim Maluf, para os nossos ouvintes da Rádio Livre Capivara, Noir Comme La Nuit, Ju Lopes, Matheus Mustache. É isso aí, galera. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Vamos de Adoniran, porque esse cara é muito bom. Ele disse que já foi uma brasa, cara. Esse cara já foi uma brasa. Ele viu os meninos cantando iê-iê. É, ele viu e falou, meu, me abandonaram, mas eu ainda sei fazer um samba. Vai, Adoniran, você é pesado, cara. Você é pesado, vai, Adoniran. Vai. Eu também um dia fui uma brasa e acendi muita lenha no fogão. E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão. Mas lembro o rádio que hoje toca, iê-iê-iê, o dia inteiro tocava saudosa maloca. Eu gosto dos meninos desses tal, iê-iê-iê, porque com eles canta a voz do povo. E eu, que já fui uma brasa, se assoprarem posso acender de novo. Gabi, pra não judiar muito de você, eu não vou colocar tanto samba assim. Mas eu vou colocar esse aqui, que diz que eu te amo. Baby, dos Mutantes, em inglês. Technicolor. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de perto. Aquela canção do Roberto. Escutem bem. Foi na Bahia que nasceu o grande encontro entre o rock and roll e o samba. Na Bahia. Caetano Veloso, Mutantes. Há quanto tempo você precisa aprender inglês? Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Baby, baby, I love you. Baby, baby,

Não tem jeito. Eu sou marcado por... Se tocou Dave Brubeck, Blue, Ron Dolater, que tem que tocar também Soul Watch do Miles Davis. Essa é a minha formação musical. Vamos lá. Soul Watch, Miles Davis, Kind of Blue. Os dois... As duas músicas, os dois álbuns, Kind of Blue e o Time Out do Dave Brubeck, foram lançados no mesmo ano, em 1959. Eles competem aí, tem pessoas que dizem que um é o álbum mais vendido na história do jazz, outros dizem que é o outro. E a minha história que eu conheço é que foi o Soul Watch, ainda é o disco mais vendido da história do jazz. Miles Davis. Pam pam. Porororororororo. Pam pam. Thank you. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Está acabando o programa Hora do Falácia. Eu deixo você agora com a programação da Capivara. Vamos lá, ver quem vem aí. Vamos ver. E agora, o que será que vem? Opa, é surpresa. Vamos ver, vai virar. Rádio Livre Capivara 96,1. Um beijo da falácia para todo mundo que está escutando. Tchau. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking.